Transponder 1935, controle de Salvador, 3304. 3304, tem alteramento correto, reporte, pronto para acionar. Comandará, 3304. Lima, pronto, aguarde. Autorizado pista 90, 090 grau 059. Todos autorizados pista 10, seu nome 60. Papapá, Lima Lima Fox, pronto pra cópia? Quente, chame quando pronto. Para o táxi, está passando mais grave do som. Vai para o táxi, para o táxi. Chame 6312 no número 3 para pushback e acionamento. Aguarde, chame 6312. Previsão 4 minutos. Sim. Para o time, eu vou 2196. Temos 3 horas com 96 a bordo. 2196, livre táxi, pelo Pátio Índia. Auto espera da 1-0-18-9-5 a torre. Martins 0295, voo 216, graças. Para o ingresso no 7, vou passando mais grave do som. Para o ingresso no 7, vou passando mais grave do som. Ingresso no 7, vou passando mais grave do som. Ouro 160, solo 01, fugindo solo 05, solo 200 acima 1. 201, na boa. Salvo Salvador, gol no 160, livrou. No 160, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette no 0, gol no 60. O Xanaminha 312 autorizado, pushback, acionamento, chame táxi. Tomado em para o táxi, Xanaminha 3. 3179, na posição 9, para pushback e acionamento. 179, aguarde autorização de pushback e acionamento. Tem o tráfego da Gol que vai prosseguir para o gate 10. Assim que ele parquear à sua esquerda, aí eu só inicio em coordenação com a equipe de solo e chame táxi. Acende, estaria no pushback após o colega da Gol estacionar no 010, 3179. A nave da Gol já passou aí a retaguarda, chame táxi, da 3304. Grande coordenação pessoal de solo, está autorizado, chama táxi, da 3304. Espera da 1018 95 a torre. Taxa direita, Índia, ponto de espera 3895, metro 302. 6312 está pronto. Chevrolet 312, autorizado a linha de decolagem, temos 021, 40 graus, 059. Autorizado a linha de decolagem, 1-0, próximo na linha 312. Sam 3304, 171 a bordo com 3 horas e 23 operando com fim. Trisac, via Pátio e Índia, no ponto de espera da 1-0, chame a torre 1895. Pátio e Índia, ponto de espera 295, Sam 3179-234 a bordo, 4 horas, ponto. Ok, então 3179, siga o Airbus da companhia, via Pátio Índia, e no ponto de espera da 1-0-1895 a torre. Pátio Índia 1895, 3179. Controle 1 no 9, 3. 3304, autorizado, a linha decola pista no 0, evento 140 graus, 0 menos. A linha decola no 0, 3304. Então 3179, mantém ponte para agora. Você estava do Papa Tango Romeu Gillette Romeu? Ah, o meu Gillette Romeu, podia a porta curta final no 7. A vértica da rotatória, senhor, o Romeu Gillette Romeu. O Romeu Gillette Romeu, confirma a extensão. Extensão pouso na 1-7, está na vertical da rotatória, né? Na presente. Gillette Romeu, Gillette Romeu. É porta curta final no 7, porta 2 milhas. E 2 milhas para a reportada 1-7, o Romeu Gillette Romeu, ciente. Pode iniciar a decolagem, tá 3304? Tá acima, tá 3304. Iniciar a decolagem da 1-0, tá 3304. Qual é o 220? É a 200ª milha de Salvador, após... Prossegue com regras de voo visual no 095, em rota direta, Tempo, a decolagem é da 17, saída Arbor, após Arbor, direto radial 296. O controle, 119.35, torre 1895, transponder 5173. Autorizado pouso, pista no 7, vento 120 graus, 059. Autorizado pouso, pista no 7, Romeu, Juliette Romeu. Lima, Lima, Fox está no pátio 5. Correto cortejamento, chame a torre, posicionamento, táxi e decolagem, Lima, Lima, Fox. Lima, Fox, livre acionar, contato. Taxi 04, decolagem 18, controle 1 no 9 sombra. Obrigado, bom dia. Livre táxi, ó. Papá, o Romeu Juliette ao meu, só usando o Rosa, encosta o tremendo. Cano 379, autorizado a decolar, pista no 0, vento 080 graus, 0,59. Vindo lá, pista no 0, até 3179. Decolado 20, controle 19, decimal 3. 93, Andrés, 179. Salvador, bom dia, 3859, informação Índia. Estado de Curitiba, nível 360, via Peso Lula 2.1 até UTG e a quase conforme o plano. A decolagem é da 1.0, saída Arbor, Elefa e após Elefa direto Nitibu para interceptar o Peso Lula 2.1. O controle 119.35 e o transponder 5407. Tá, 3859, autorizado Curitiba, nível 360, via Pazulu 21, até UTG, após conforme o hotspot de voo, decola pistão no zero, saída Arbor, transição Elefa, Elefa direto Nitibu, o controle 11935, transponder 5407, tá, 3859. Correto, tá, 3859, é posto para o pushback e acionamento? 3859. Pouso pistão 0, ventou no 30 graus, 059. Autorizado, pouso 90, voo 189. Segurando a foto, se reporta onde para papá. Da 35, modifica a saída para mão, curva na esquerda após a colagem da 35, Lima Lima Fox, porta da entrada. Modificando a saída para mão, o Lima Lima Fox. Direita solo, 2-1, décima 1. 2-1-1, à direita, com 1-8-9. Salvador. Salvador. Morning, Ocean, 6-3-1-1. Ocean, 3-1-1, continue approach, I will point runway clear. Roger. Juliette, portão 05. Alfa Juliette, 05, voo no 89. 61 Anger, dá lá, pass counter marker. Porsche. This runway 0103305. Roger, play to confirm, sir. Chance 61, clear to land runway 10803049. Roger, clear to land runway 10, chance 61. Fox, decolagem 27, controle 119.35. Controle 119.35, Lima, Lima, Fox. Salve Salvador, muito bom dia, o Azul 2772, se a gente tem informação índia. Quem chamou o Paulo? O Azul 2772. Ok, Azul 2772, está autorizado, Porto Seguro, nível 180, Golf 677, aerovia, até Raíra e depois direto. Porto Seguro. A decolagem é da 10, saída Coral, o controle 119.35, transponder 0263. Ok, então autorizado 180, Porto Seguro pela Golf 677, decolando da 10, saída Coral, após Coral, Raíra, direto. O controle de saída 1935 e o transponder 0263, Azul 2772. Certo, Azul 2772, reporte para o pushback acionamento. Para quando, Azul 2772? Ela é 3-1, solo aos 29, direito solo aos 29. Zero, coagulado, 81.1. 81.1, thank you, bye. On the ground, morning, Oceania 61.1, runway vacated. Oceania 311, Oceania 6311, continue text via Alpha and report at Juliet. Alpha, report for Juliet 611. Roshan, 6211, before Juliet. Roshan, 6211, cleared enter apron 1, gate number 2. Apron 1, and sensors, you think, 6211. Salvador, bom dia, 3733, informação, ligação de visualização Congonhas. Feita 3733, está autorizado São Paulo, Congonhas, 360 nível, via Upper Zulu no 0 até Pubave, Upper Zulu no 6, Bravo até Zulu, segue após conforme o plano, decolagem da 1-0, saída da EL, transição Motiva. O controle 119.35 e o transponder 5424. Tenho 360 autorizado para Congonhas, Upper Zulu no 0, Pubave, Upper Zulu no 6, Bravo até Zulu, decola da 10, da EL, transição Motiva 1935 no controle, 5424 é o transponder, é o 3733, posição 1. Correto, TAM 3733, chame o pushback acionamento. Tá lá. TAM 3859, posição 4, pushback acionamento. Autorizado, TAM 3859, chame o táxi. Autorizado, pushback acionamento, TAM 3859. Solo aos 36, direita solo 2-1. Direita solo 2-1. Autorizado táxi, Alfa Juliet, portão 4. Alfa Juliet, portão 4. Tá, 3859, pronto para o táxi. Seu 21182, altera Guarulhos, 4 horas e 30 da zona. Ok, então 3859, livre táxi. Direita, ponto espera da 10, torre 1895. Livre táxi, ponto espera da 10, torre 1895, 3859, bom, Salvador, 3859, ponto de espera da 10, pronto. 3859, mantém o ponto de espera aguardando. Mantém o ponto de espera, 3859. Chaneve 101, passando o marcador externo, bom dia. Então, 101, autorizado pouso, pista no 0, vento 1 no 0 grau, 069. Autorizado pouso, Chaneve 6101. Salvador, good morning. No Chané, 6311, Seat Station Hotel. Quest to Guarulhos, flight number 340. Ok, Chané 6311, I have been cleared flight level 360, do you accept it? Guarulhos, flight level 360 via Upper Zulu 10 until Tango Bravo Echo. Departure from runway 10, right turn, trial departure and the Motiva transition. Departure frequency 19.35 and the score code 5422. Oceanex 63, number one, ladyback is correct. Report for pushback and startup engines. Okay, Avery 2, thank you. There's a lot of noise on the background, so it'll be nice just a bit quieter. 9611, thank you. Roger. Direito de solo 2 decimal 1. Ele vai chamar o solo 2 1 1 6 1 0 1. Autorizado a decolagem, está 3859, estou no 0, vento 1, 2, 0, grau, 0, 7. Devo decolagem não, 0, está 3, 2, 5. Salvador, Azul 2772 para pushback e acionamento, parte 3. Está autorizado, Azul 2772, chame táxi. Acionamento para o táxi, Azul 2772. No pátio, o portão é o 1-1. Portão 1-1, Ocean, 6101. Autorização Guarulhos 2065, está autorizado Guarulhos, nível 360, via Pesolo 10, até Taubaté. Decola da 10, saída da EL, transição Motiva. Controle 119.35 e o transponder 5441. Termo 360 autorizado para Guarulhos, Pesolo 10, decola da 10. Lida, Motiva, a transição 1935 ao controle, 5441 ao transponder, voo 2065. Correto, voo 2065, chama para o chuveiro de acionamento. Chamaremos, obrigado. bom dia, Oxa 6250. Oxa 6250, autorizado pouso, destino 0, vento 090 graus, 05 longe. Autorizado pouso, 6250. Tanguasca Lima FA, prossiga. O Alfa Lima FA está no hangar da LSA para conquista, para autorização. Ok, está autorizado Vitória da conquista, nível 180, conforme a rota do plano apresentada. A decolagem é da 17, saída Arbor, após direto radial 255 de Salvador. Controle 119.35 e o, a torre 1895, transponder 5434. Obrigado, conquista 180 pela radial 25. Decola da 17, saída Arco. Após a saída, direto radial 25 para controle 1935, torre 1895, transponder 5434, o Oscar Livre 23. Mandar a direção de acionamento. Me chame a torre para acionar. Posso caminhar com você, que o tejamento está correto. Muito bom dia. Salvador, azul 2772, acionado para o táxi, 41 na bordo, 4 horas e 20, Salvador Alterno. Ok, azul 2772, livre táxi pelo pátio Índia. Quanto espera da 10, torre 1895. Via pátio Índia, ponto de espera 1895. 19, até mais, vou ver 2501. 1211. Paulo Salvador, bom dia, Xané 6250, está livrando da sua escuta. Salvador, bom dia, agora 648, aliás, pista na zero. 648, bom dia, confirma já a Zoka? Afirmo. Autorizado, pouso, pista na zero, gol no 648, tentou no 40 graus, 079. Livre pouso, pista na zero, agora na 648. Acionamento, posição 1. Perguntando 3733, aguarde só um momento, tráfego taxiando pelo pátio. Esse é o andar 3736. Então 3733 está autorizado o pushback acionamento, chame táxi. Está autorizado, chamada para o táxi, 3733. Oxalé 6250, livre ingresso no pátio, portão meia dúzia. Pátio, segue meia dúzia, ou 6250. Manda a ponte para aguardar. Espera. Para o 2430, alternando Salvador. Você é autorizado, táxi, é Papão, espera o Papão. Confirme, boa nota, Lima 3. Autorizado, táxi, é Papão, espera da Papá, acho que é Lima 3. Autorizado, reportaram boa espera da Papá, nota, Lima 3. Oi, o Lato 2-7-3-3. Confirma. Faz o pouso da aeronave aí na final, autorizaria a linha. 272, negativo, manter ponto de guarda guardando. Feita a informação aí, tem negativo, vai falar de imediato aqui. Tô ciente, porém tem algumas instruções aqui que estão cobrando da gente da torre. Pelo regulamento da aeronave tem que estar iniciando a decolagem quando a outra está passando o estéreo. Já tem uma meia milha de estéreo aqui. Ok, estamos cientes, é porque a gente viu só depois que o outro colega já tava na final longa. Obrigado, hein? Estou estéreo baixar travado com o 621. 621, não continua a participação, com a maior pistola. 348, fala 57, direita, solo, 21, decimal 1. 21, nono, obrigado. Solo Salvador. Bom dia, gol, na 648, livrando a 64. Gol no 648, táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, repetiremos antes da Juliette, gol na 648. Manter a porta pronta, não fecha. Gente, está autorizado a alinhar e reportar a pronto, alinhado na onda 7, da Liga 3. Gente, está Chego Salvador, gol 9098. Bom dia, posição 05. Frente na informação ATIS. Autorização Galeão. Gol 9098, está autorizado Galeão. 360 nível. Via EP9857. Temos. Segue conforme o plano. A decolagem é da 10. Saída da Euleda e após Irume, o controle 119.35, quando o transponder é o 5444. 0098, está autorizado Galeão, nível 360, até November 857, até Moço, depois fazer o plano de voo. Pista 10, da Euleda, Irume, conta de saída 19. 1.35, transponde 5.444. 1.098, correto, chame para o pushback acionamento. Ok, obrigado. O gol no 648, a administração do aeroporto informou que tem uma aeronave no, da companhia no portão 10. Aguarde antes da Juliette para o ingresso do pátio, o seu portão também é o 10, ok? Tá ok, aguarde. Aerotaxi 3733, 3 horas e 50, alterna com 5, com 182 a bordo. Ok, então 3733, livre táxi, à direita, ponto espera da 10-1895 a torre. À direita, 1895 a torre, 3733. Gol no 621. Bom dia, livre táxi via Alfa e Kilo. Pátio 3, reporte para ingresso no principal. Alfa, Kilo, Pátio 3, vai ingresso. Vai, chama para ingresso no principal, 621. 2 autorizado a decolar, pista no 0, vento 130 graus, 08 mais. Isso Tem uma boa, viu?